primeiro Lusolaço. Mindelo de Novas. Quando eu vi o farol do Mindelo, quando eu vi o Monte Caras se formar, quando eu entrei no ritmar da minha Bahia. Ó Mindelo, tu és poesia, ó Mindelo de Morabeza, ó Mindelo, ilha da melodia, onde nós vivemos no bater da batucada de fevereiro. Porto inspiração de saudade, berço de poeta marinheiro, janela de serenata de Crecheu, onde a nossa força é Manel de Novas, Mornas de Cesária. Ó Mindelo, nos domingos de máscaras, ó Mindelo, ao som do recordei, ó Mindelo, no mar revolto de São João, onde nós vivemos no bater da batucada de fevereiro. Ó Mindelo, tu és poesia, ó Mindelo, de Morabeza, ó Mindelo, ilha da melodia, onde nós vivemos num bater da batucada de fevereiro.